Em Salvador, é o azul 4235. Azul 4235, boa noite, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 049. Ciência, livre pouso, pistão no zero, para azul 4235. Good evening. Ready to copy? Go ahead for your Madrid call. To Madrid, so to level 350. Departure runway 10, left turn. Puka departure, Papa uniform turn Alpha. Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Via upper Zulu 10, then accord, flexplan route. Spock 5524, Salvador approach frequency 119.8. This is Madrid, initial land level 350, runway 10 for departure, left turn, Puka, departure, Zipar, transition, upper Zulu, 10, light turn, route, 45524, and 119.8, approach frequency. Rapid reach forward the back, correct? Coming ready for pushback and interrupt. We're fully ready for pushback, 0.0. ground 0.0 is fully ready for pushback and start. Clear pushback and start, coming ready for taxi on Alpha 084. Push and start and call you back for taxi 0.0. Do 4235, solo ao 50, libera a direita, solo 121, décimo 1. Direita, 21, o azul, 4235. Alô, Salvador, boa, é o azul 4235. Azul 4235, boa noite, pai, se tiver alfa, chame antes do Juliette. Alfa, vou chamar antes do Juliette, 4235. Bravo, Vitor Sango, avistado. Bravo, Vitor Sango, boa noite. O ajuste 10019, reporte curta final da 17. Reporte curta final da 17, o Vitor Sango. Azul 4089, aeronave no setor sul do aeródromo já finalizando o push bem. Aguarde o centro para o push. Vou aguardar, eu faço mais um dia. 4235 das 11 da Juliette. Quando você já dirigir o táxi até o portão 09, azul 4235? Afirmo, via Juliette, portão 09. Autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 05 nós. Pouso autorizado no 7, o brabo que eu tenho. Para Zero para Zero 84, ready for that. Alpha 084, Epson and Red 190 of Azul Company Park Home Gate 0 Liner, approved taxi via Man A from Tech Street India. On Tech Street India, call Tower 118.95, altimeter 1019er. Usado backtrack, reporta liberando para Bata. Bravo, Vitor Tango. India, Man A from India, and India contact runway. Tower 118.95 and 3 1019 0 Ocean M2224, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Boa noite, livre pouso, é 224. A aeronave da Europa está iniciando para o ponto de Sera, após a mesma liberar a retaguarda, já está autorizado o push. Aeronave do zero, após o táxi da aeronave da Aero Europa, retaguarda está autorizado. Após o táxi da Europa, autorizado, aeronave. Bravo, Vitor Tango. Chama M2224 no solo 58, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. 21, 1. É, 224. Oi, Salvador, boa noite. Está 3858, 2 milhas para o Simbra. Então 3858, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarda de formação de pista livre. Aguardando, tá 3858. Com 1888, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 10, com 1888. 624, boa noite, táxi lento, via Alfa Kilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para o ingresso no pátio principal. Primeiro, 2.4.10, táxi via Alfa Montanha antes do Juliette. Alfa Kilo, Europa 084, Salvador Tower. Go ahead for Europa 084. Maintain hold point, Europa 084. Point round 10, Europa 084. Do 4980, a nave da Europa já liberou a retaguarda. Exato. 1888, no solo 59, agilize a liberação quanto possível à direita, 121, decimal 1, solo. 219. Bom, 1888, boa noite, táxi via Alfa Kilo, parte 3, reporte para ingresso na parte principal. Alfa Kilo, parte 3. Reporte para ingresso na parte principal. Tachanei 624, mantenha a lista de Juliette, aeronave puxando no setor. 78, passando em Dia Serra, visual. Sim, estou 3178, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Sim, estou 3178. Dan 3858 no solo 02, libere a direita, solo 121, decimal 1. Direita 211, boa. Boa noite, prossiga. Subida da El, Leda Motiva. Leda Motiva. Solo Salvador, Dan 3. 3858, bom dia. 3858, bom dia, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette. Salve, Salvador, boa noite, o TAN 3305, informação Bravo, volta com a PRC. TAN 3305, boa noite. Prepara a subida por Cajão, Maracaju, guarda com a PRC. Boa noite, 88, próximo ao pátio principal. Bom, 1888, ingresso no pátio principal para o portão 08. 08. Rede 305, cópia. Na escuta. Recife, nível 330, autorizado. Decolagem na 10, curva direita, correção. Decolagem na 10, curva esquerda, subida Pucajã, Maracaju, via Pêrdulo 17. 5535, transponder, controle 119, decima 8. Recife, aprovado 330, decolada 10 por esquerda, Pucajão, Maracaju, é o Brasil 935, transporte, controle 198, da 3305. 3305, correto, pronto para o pushback, acionamento. Táxi azul, passo 980, uma cerca na borda, Maceió, 3 de cima. Azul 4980, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 98, decimal 95, ajuste no 0, no 9, bom voo. Índia, então, viagem de última vez, que legal, não quero na 9, azul 4980, boa noite. Tá, 3858, antes da Juliette. Tá, 3858, mantenha antes da Juliette. Mata. Dan 3178, solo 04, direita, solo 121, decimal 1. Precisando, ou não, boa noite. Boa noite, 3978, boa noite, táxi de Alfa, mantenha antes do táxi 3 Kilo. Alfa, antes da Kilo. Achando a 6224, ingresso Juliette, portão 03. 703, 624. Então 3858 na sequência, ingresso Juliette, portão 02. Sequência 2, chama a 6, Juliette, 02. Mancha Azul 4959, tem informação Bravo, autorização do Delta. Mancha 4959, boa noite. Separa a subida da Elma e guarda cópia. A Elma e guarda cópia. Com 972 é dois. Na disputa da torre. Taxi via Alfa, Kilo, faixa 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, faixa 3, reporta para o pátio principal. 3605-005, push para estacionamento. Então, 3605, aguarde para o push. Olha. Sinal autorizado, pouso, pistão no zero, vento, 1 a 50 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, 5972. Salvador, boa noite, gol 1970, uma milha para o Inglaterra, estabilizado. Número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre, o gol 1170. 5542 transponder, controle 119.8. Ok, 140, via gol 57, roda 10, 18, coral 4208. Então, 3605 para o treinamento correto, pronto para o pushback. 4959. Já, para o pessoal. Se for o da frente, está para passagem. Confirme. Mas o 49 de aço, tirar um pouco mais de volta da antiga, para a nave da azul, obrigado. Tá. Salvador, boa noite, Federal 9973 com a Bravo, autorização 360 com Confins. Federal 9973 para Confins 360 autorizado. Decolagem da 1 a 0, curva direita, subida da El, Leda, Motiva, via Upper Zulu 1 a 0, Kubabi, Upper Zulu 1 a 6, Mike, Uniforme, Kilo, Delta, Índia, após DCT. 5537, transponder, controle 119.8. 360 para Confins, decolada 10, curva direita, no sentido da Eule da Morte, Apesulu 10 por base, Apesulu 16, Mukit, Mike Uniforme, Kilo, Delta Índia, DCT. 5537, transponder, 198, controle saída, federal 9973. 9973, contagiamento está correto, sem transporte para pushback e acionamento. Boa noite, Solo Rio 5972, ligou na sua escuta. Rio 5972, boa noite. Táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, posição meia dúzia Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3, meia dúzia Romeu, 5972. Voltando 3178, ingressa a parte principal, posição meia dúzia. Parte principal para meia dúzia, 3173. Salvador, uma boa noite, Azul 4980, ponto de espera, Azul 4980, boa noite, mantém o ponto de espera. Ok, boa noite. Azul 1170, no solo ao 09, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Direita, 211, 1170. Rosa, dando companhia meia dúzia, seu ataque está precedendo a 5. Rio 5972, reposicionado para a posição 07, faixa 3. Posição 07, fica uma faixa 2. 70, uma milha para a terra, baixar para a base. Gol 970, boa noite, tráfego avistado, continua aproximação, aguardo informação de pista livre. Aguardando. Europa 084, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 150 degrees, 05 knots. Take off runway 10, yes, 04. Voo 1970, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 05 nós. Livre pouso, voo 1970. Europa 084, airborne at 11, canal Salvador Departure, 119.80, have a nice trip. 19.80, Europa 084, gracias, hello all, boas noches. Azul 40, correção, 4980, após o tráfego da Gol na curta da 10, autorizado a alinhar e manter. Posso deixar essa Gol e manter uma dela, 49 e 0. Voo 1970, observe a aeronave da TAM 05, finalizando o pushback, ingresso Juliette, portão 10. Juliette para o gate 10, voo 1970, observando o TAM. Direita, solo 121, decimal 1. 21, 1, Libra 1970. Para o taxi, pior gate 153, autonomia 1320, alterna Fortaleza. Gol 1970, dê passagem à aeronave da TAM após Juliette, portão 10. Para passagem, Gol 1970, após processo para o gate 10. TAM 3305, Pátio Índia, volta espera Torre 1985, ajuste no 019, bom voo. Pátio Índia, Torre 395, ajuste no 019, TAM 3305, bom volante. Solo Gol 1970, livrou? Gol 1970, boa noite, saque via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4970. Cavaleiro Azul 5001, 5001, com a Bravo, autorização Guarulhos. Azul 5001, boa noite, para Guarulhos, nível 320 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva, via pêndulo 10, Taubaté. 5541 no transponder, controle 119.8. Confirma o transponder, por gentileza? 5541. 10320 autorizado, Guarulhos, decola 10, curva direita, da El, Leda, Mótiva, via pêndulo 10, Taubaté. 198, o controle 5541 no transponder. O azul 5001. 5001, acontecimento correto, se me transfere o pushback e encenamento. Agora. Oxalá 6284, boa noite. Aracaju, nível 190 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, descida subida Conde. 5545, transponder, controle 119.8. Autorizado 190, para Aracaju, decolagem. Sempre transfere para o chuveiro acionamento. Decolado aos 18, controle agora 119.8, tem um bom voo. 19.8, boa noite, está tranquilo. Comandor, boa noite, Azul 2774, presidente da Bravo, Porto Seguro, 1960. Azul 2774, boa noite. Para Porto Seguro, nível 1960 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Coral via Golfo 677. 5546 transponder, controle 1119.8. Autorizado, Porto Seguro 160, decola da 1-0, curva direita, saída Coral, transponder 5546, o controle 1119.8, Azul 2774. Azul 2774, correto, sempre pronto para pushback acionamento. Azul 2774, chame pronto para push acionamento. Manda pronto, 2774. Para pushback, acionamento Azul 4959, já na 4.9. Autorizado, chame táxi, Azul 4959. Chama para o táxi. Salvador, Azul 5001, para pushback, acionamento, ponto 9. Pode chamar, vai terminar de chamar, Azul 5001. Chamar em táxi, o 5001. Alô, Azul 4959, pronto, táxi 62 a bordo, 3:45 de autonomia, alternando a da casa. Azul 4959, táxi favorizado via parte Índia, monta de espera Torre 1, ao norte de Simão 95, a Xuxa no 009, amor voo. Parte Índia, 18095, 1990. Salvador, TAM 3858, sente a informação ATIS para a cópia Fortaleza 330. TAM 3858, confirma a área do plano. Aguarde, 1:40, senhorita. Sim, sabe se a empresa fez alguma DLA? Foi feita DLA, sim. Foi. Sim, te aguarde. Sim, te aguardando a nossa escuta, obrigado. O Azul 5001 no táxi, 1110 a bordo, 4:48, confirmação 0 Rio 3. Sua aproximação, reporte passando o marcador externo. Fortaleza, tá. 5001 no táxi, autorizado via Patrin, já montou de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10019, segue a nave da companhia até o ponto de espera. Gente, Patrinha, já vai seguir a nave da companhia, 1019, 295 a torre, brigada com trabalho, vou 5.000. Solo é o TAM 3858. 358, prossiga. A DLA foi passada por volta das 23:50 Zulu. É, ainda na validade do plano, ok? 868, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus, 05 nós. Sempre pouso, pistão 0, boa noite, 68. Guarulhos? Não, não, é Salvador Fortaleza 3858. Eu só quis dizer que a DLA foi entregue à sala IF por volta das 23:50. E o horário para a DLA vai vendo o horário para as 1:40. Sim, estamos chegando com a de voo. Tá ok, então a próxima cota quando eu tiver, ou só 3850. Sim. Ponte 3, aguarde para o puxa. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4959, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4959, boa noite. Mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o 4959. Quando o tráfego está autorizando o pushback, chame táxi. Pode chamar táxi, o 6294. Rio 5974, ciente, aguarde cópia Guarulhos, o nível é o 340 já aprovado, só um minuto. Deixa eu 723, tráfego já avistado, continua aproximação, aguarda a pista livre. Escuta, gol no 723. Gol 1868, solo aos 33, libera a direita, solo 121, decimal 1. Ok, exatamente, pro horário original dele, o voo é 23h43, a BLA foi passada às 23h50. Pois mantém o ponto de espera, o azul 5001. Mantém. Notifique no meu sistema era para as 22h41 e posterior para as 23h43, o seu 3258. Peço que, por gentileza, entre em contato com a companhia e, se for o caso, pedir para entrar em contato com a sala IES e fazer um novo plano, o seu 3258. Continuar verificando aí, pois a DLA foi passada às 23h50 para as 1h40. Eu vou checar aqui. Gente, eu vou continuar checando aqui também, sou 3258. Cuidado alinhar e manter, cabeceira 1-0, o azul 4959. Gente, modo passagem do voo ali e mantém o 1-0, o passado para nós. Alô, boa noite, Azul 2774 na 4 Romeu para o push de funcionamento. Azul 2774 na 4 Romeu, aguarde para o push. Aguardo, 2774. Para o táxi será 19973, 2 no bordo, 4 horas e 25 no São Fernando Guarulhos. Fernando Sete 3, táxi via parte 3, mantenha na saída do mesmo. Via parte 3 vai manter antes do mesmo, então vai manter do mesmo, será o 9973. Solo Rio 5972, para o papo. Canal 72, boa noite. Autorizado Galeão, decolagem da 1-0, curva direita, perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Correção, Dael, Leda, direto Porto Seguro. Após Porto Seguro, voa direto Caravelas, após Caravelas voa direto Vitória, após direto Aldeia. 5544 transponder, controle 119.8, nível 400. Aprovado Galeão 400, Tael, Leda, Porto Seguro, pois Caravela, pois Vitória, pois Aldeia, 5544, 198, 4, está pronto para o push de acionamento na 7, o Rio 5972. Rio 5972, com o acionamento correto, aguardando para o push com o número 2. Aguardando, 52. 358, prossiga. QSL aí, ó, o código de solicitação da nossa DLA é o 423 para você. Sim, 423. Bateria agora do Rio 5974. Afirmo, Rio 5974, Guarulhos, nível 340. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Via Zulu 1-0, Taubaté. 5552, transponder, controle 119.8. Guarulhos, 4-0, da El, da Módica, decolada 1-0, pega a sua direita, Fala, boa noite, bom 723, lembrou? Bom, no 723, boa noite, táxi via Alfa, chamei a Sra. Juliette. Alfa, Sra. Juliette, repórter. 2-2-4, para o táxi. 2-2-4, táxi, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Informações de POB, autonomia alternativa? POB 111, com 3 horas alterna, Marcelo. Gente, bom voo. Cátia. Federal 9973, segue a aeronave da Oceaneira até o ponto de espera via Índia. Torre 118, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Segue a aeronave da Avianca, Índia. Abraço, pessoal, obrigado. Bom, 1868, após a aeronave da Federal, Juliette, porção 01. Azul 2774, autorizado por Chivex, estamos pronto para o táxi. Confirmo Rio 5974. Número 2 na faixa 3 do Rio 5974. Negativa, base eles estão coordenando o seu plano. Última informação da sala IS que a companhia fez uma CHG, não negativo da Lialta 3858. Bom, 1134. Boa noite. Prepare inicialmente a subida Cuca, já Maracaju, guarda cópia. Guarda, 1134. Confirme para o 5972 a sequência, agora, Felipe. Aeronave da Azul está finalizando o pushback no pátio 3, após Rio 5972, após Rio 5974. Ok, muito obrigado. Bom, 1134, cópia. Copia. Autorizado Maceió, nível 350. Decolagem da 1-0. Curva esquerda, subida Pucajã, Maracaju, via Pêndulo 1-7, 5557, transponder, controle 119.8. Marcelo 350, colada 10, curva esquerda, Pucajã, Maracaju, Pêndulo 17, aerovia 5557, transponder, 198.8. Correto, transponder para o posicionamento. Está chamando. Fala, Salvador, o Azul 274, 44 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Aracaju para o táxi. Azul 274, táxi via Apache, Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Táxi via Apache, Índia, torre 1, 8, decimal 95, ponto de espera, graças. Azul, correção, Rio 5972, após a passagem da ATR da Azul, a guarda está autorizada para o pushback, chame táxi. Após Azul, está atualizado o pushback, chama táxi 5972. Boa noite, Salvador, Federal 9973, ponto de espera 1-0-9. Federal 9973, boa noite, mantenha o ponto de espera. Confira informação dele, não se aplicaria no LA e no CHG. Por isso, eu poderia confirmar essa informação? Sim, estamos aqui em contato com a sala IE, já confirmamos a existência da CHG. Estamos só solicitando mesmo que se transmita para o plano de voo em Recife para poder ter a reativação do plano, o correção, o TAL 3858. Ah, tá ok. Se aprecia a maior agilidade possível, quanto na regulamentação da tripulação, apresse na regulamentação. Gente. Azul 5001 no decola aos 43, controle 119.8, tenha um bom voo. 198, obrigada, bom trabalho. 5001. Obrigado. Sala. 58 na escuta. Já retransmitida a CHG para o plano de voo, está na guarda da reativação do plano para prosseguir com a cópia da 358. Poderíamos começar o pushback acionamento, a gente copiaria no trânsito. Negativo da 358, aguarde para o push. Será 9973 alinhar e manter, cabeceira 10.